sucesso de Macapá, DJ Carlos. Passa um copo de uísque na mesa, só mulher gata. Sou um pretinho gostoso e também tenho uma pegada. Vivo todo no ouro, fico bonitinho e cheiroso. A minha mania é fazer raiva invejoso. Eu sou gostoso, eu sou delícia. E a mulher prova agora.